meu amor, em correndo pros meus braços, eu guardo pra você os mais caros, lindos sonhos, mas sorrindo ao mundo em redor, tudo é novo e de gente grande. Las estrellas brillan, no sé.